clima. Joga a mão pra cima, geral, geral, geral, geral. Esse é o meu kit ilusão. Tá de cara nova, filhão. Sucesso! Kit ilusão. Besteira, fui na pilha da bandida. Tô sendo explorado no rodízio das amigas. As quegas montaram a facção. Parece um filme, mas elas já me tomaram de mozão. E a chefe dela dessa, Camila. Mozão, me salva dessas loucas. Um bando de pervertida. Sucesso! E elas tão me forçando a fazer amor gostoso. Por favor, juro não te trair. A Camila me sequestrou. Bozão, socorro. E elas estão me forçando a fazer. Oh, oh, me resgata, por favor. Juro não te trair. A Camila me sequestrou. Essa Camila é perigosa, viu? É muita ilusão pra o que te só na vida. Portal. Besteira, foi na pilha da bandida. Tô sendo explorado no rodízio das amigas. E as quegas montaram a facção. Parece um filme, mas elas já me tomaram de mozão. E a chefe delas é essa, Camila. Mozão, me salva dessas loucas. Um bando de pervertida. Ô, mozão, socorro. E elas tão me forçando a fazer amor gostoso. Por favor, juro não te trair. A Camila me sequestrou. Mozão, socorro. E elas estão me forçando a fazer amor gostoso. Oh, oh, me resgata, por favor. Juro não te trair. A Camila me sequestrou.